luz se apagou. E eu não consigo mais ficar sozinho aqui sem você. É tão ruim, não tem sentido, prazer, não há nada. Por favor, não me interpreta mal. Eu não queria nem devia te magoar. O tempo vem, o tempo vai. Passa por mim meio assim devagar. O que a solidão pode fazer? Ah, um ser ferido por saber que o erro era meu. Encontrar você no Juventus a semana que vem, não vai furar, hein? Mais uma promoção Cidade. Atenção, atenção, atenção, você que tem no seu carro adesivo da Rádio Cidade colado aí no vidrão, hein? Vou repetir o endereço pra você, onde se encontra o furgão 969. E os amigos, reúna a família, avise os vizinhos, todos para o carro, pé na tábua, tá no ar o pedágio da cidade. Se liga, galera, se liga, os primeiros 100 carros com adesivos da Rádio Cidade vão ganhar convites para a reinauguração da matinê da Apple, com a presença do Guilherme Fontes, o reizinho da novela. Atenção, atenção, os primeiros 100 carros com adesivo da rádio coladão aí no vidrão vão ganhar convites para a reinauguração da matinê da Apple, com a presença do ator Guilherme Fontes. Momento pra gente pensar na gatinha agora e ligar, falar alguma coisa gostosa, combinar um encontro. Sei lá, mil coisas. Aqui a gente faz gostoso o som pra você. George Michael. I've had enough of danger. People are on the streets. And the last

Cidade. Cidade. Do desejo, não deixar se extinguir. coração experimentará para todo mal a cura. Deixar-se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno aqui existirá e toda a raça então experimentará para todo mal a cura. Yeah, yeah, yeah.

Down. coração espera. We're slimming in yellow vans. They came and drew us diagrams, showed us how it all worked out, and wrote it down in case of doubt. Slow, slow, and quick, quick, quick. It's wall to wall and brick to brick. They work so fast, it makes you sick. It's Bell, it's Bell. The house where we can stay. Bell, a new bit every day. It's Bell. Lots and lots and lots and lots of us. Partir